usa meus beijos como açoite. E a minha mão mais atrevida, vou me agarrar aos seus cabelos pra não cair no seu galope. Vou atender aos seus apelos antes que o dia me sufoque. Vou me perder de madrugada pra te encontrar o meu abraço. Depois de toda a cavalgada, vou me deitar no teu cansaço, sem me importar se nesse instante sou dominado ou se domino. Vou me sentir como um gigante. Que me conhecem, a gente está fazendo aquele pagodão, é isso aí, grande pagodão ao vivo aí, de ao vivo, 88 37 89 80.